quando você deu um toque e me largou. Me deixou com frio embaixo do meu cobertor. Fiquei triste sim, tive depressão, mas jurei um dia vai comer na minha mão. No início foi difícil de me encontrar, não via saída, terapia fui buscar. No álcool me larguei, na lama eu cheguei, mas o meu remédio estava em Deus, eu me encontrei. Agora eu parei com você, abortei a missão de esperar você corresponder. E pra me ligar até demorei. E pra não rolar discussão, não me liga, não manda mensagem porque eu bloqueei. Pode caminhar, já te liberei. Não mete a santa, vítima, judiação, a coitada. Tô com dó de você. Solto, vago, pra zoar. Pode me esquecer. Não mete a santa, vítima, judiação, a coitada. Tô com dó de você. Eu tô na pista. Solto, vago, pra zoar. Pode me esquecer. Lembra quando você deu um toque e me largou? Me deixou com frio embaixo do meu cobertor. Fiquei triste sim, tive depressão, mas jurei um dia vai comer na minha mão. No início foi difícil de me encontrar, não vi a saída, terapia fui buscar. No álcool me larguei, na lama eu cheguei, mas o meu remédio estava em Deus, eu me encontrei. Agora eu parei com você, abortei a missão de esperar você corresponder. E pra me ligar até demorei. Pra não rolar discussão, não me liga, não manda mensagem porque eu bloqueei. Ei, pode caminhar, já te liberei. Ha! Não mete a santa, vítima, judiação, a coitada. Na nossa. Ei, eu tô na pista, solto, vago, pra zoar. Pode me esquecer. Judiação, a coitada. Tô com dó de você. Eu tô na pista. Solto, vago, pra zoar. Pode me esquecer. Aê, eu já falei. Não me liga, não manda mensagem, porque eu bloqueei.